é autorizado o cruzamento, táxi até o bairro 5, não pode subir frequência. 259 decolou às 4-1, chama controle 120-8 bom. 120-8 6-259. Saiu 2711, eu dei comando 47, tá? Confirmando 20 decimal 8, Volvo. 208, boa. 5973 no telefone, espera. 173 decolou 03, chama controle 120.8, bom voo. 208, ótimo para o serviço. Tango Romeu acionado com meia dúzia a bordo, vamos para o ataque. Taxi, a gente está São Papal, time metrô no 08. Taxi, São Papal, no 08, São Papal, Romeu. está pronto para decolagem. Pono 099, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, pono 099. Autorizado a alinhar e manter esse plano zero. Autorizado a alinhar e manter esse plano zero, como zero normal. O Papa Tango Romeo, quando pronto, autorizado a decolar, pista 1 a 7, ventou 900 graus, 1 a 9. Está alinhando na 1 a 7, está livre a decolagem. Bom, 099, informa que para fluxo de tráfego irá aguardar a decolagem da aeronave da pista auxiliar, mantendo o chão. Agora mantendo a posição, voo 099. O Papa Tango Romeo decolou aos 1-1, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, boa, Papa Tango Romeo. Autorizado de colapso 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 9 decolou, Zuma 3, chama controle em 120, decimal 8, vamos voltar. Obrigado, 208, 09.